Officer Cargo 6570, decolada Osuno, Uno, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Hernando, perfil da saída Momo, após Momo voa a posição Cogbo, após Cogbo voa a posição Flock, e após Flock via conforme rota do plano de voo. Controle 120, décima 8, e aciona 5025 no transponto. 340 Teresina, pista 10, esquerda, Momo, Flock. Momo, Cogbo, Flock e depois plano de voo. 120.8, 5025. Final 9970, correto, parte 3, chama pronto, pushback, sanamento. Chamarei. Cargo 6570, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 2545. Bom, 2545 Recife, obrigado, essa cargo 6570. Bom dia, bom voo. Voo no 715, livra nível 150 e chama agora centro Recife, frequência 126.0. 260 com Recife, 715, obrigado, bom trabalho. Realmente, bom voo. Morning, American 980. Descend and maintain 2,000 feet, a man arrival, altimeter setting 1013. From American 980. Gripe 5514, 60 milhas nordeste, serviço radar encerrado, mantém nível 130, chame Aracaju, frequência 120.3, bom dia. Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, que chamou o sol? Positivo, Mach 3, pushback e acionamento. Sideral 9970, autorizado, puxa e acionamento. Velocidade 53, segurança sobre a equipe de solo. Já posto para ataque. Solo já posto para ataque. Solo Salvador, total 99 na informação íntima. Agora solo? Total 99 no 1. Só 99 no 1, informação íntima, confere. Confere, Índia. É, Fortaleza 3. 9991, autorizado Salvador para Fortaleza. Via o Pezulu 19, nível 310, decola pistão 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Proti, transponder 5030, controle 120.8. Autorizado Fortaleza, via Pezulu 19, nível 310, decola da 10, com curva à esquerda, Momo. Transforma 208, controle 9991, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará. Sideral 9970 para táxi, 2 a bordo, alterna Fortaleza, 4:10 de autonomia. Federal 99, 7030 TAC, senta ao ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 1-0-1-3. Ponto de espera, 118-95-13, Federal 9970. Táxi com 36 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando o Brasil. 3153, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama em torre, frequência 1118.95, altímetro 1013, informa que irá seguir a aeronave à frente da Companhia Sideral número 2 no ponto de espera. Gente, parte Índia Alfa até o ponto de espera da 10.819.95, ajuste a padrão. Vamos seguir a aeronave na frente. Aliar e decolar, variável com 2 no acelerador 9970. Bom dia, Oceano 6225, controle, chegada PONF, desça até 3 mil pés com 1-0 no treino altímetro, Oceano 6225. Federal 9970, decolar 232, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, vai chamar, bom dia. Bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, controle, contato radar, saída Momo, sua aí mantém nível 340. Saída Momo, bloque, sobe ao 340, Sideral 9970. Firmo. Salvador, San 3153, volta ao ponto 0-0, pronto. San 3153, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável com 2 nós. A gente decola, pista 1-0, San 3153. An American 980 established on a local way. Roger, that American 980, you're crossing to a position. Complete LS final approach in the Kentucky Tower at 118.95. 118 Decimal 95 today, American 980. Good day, too. Good morning, Salvador Tower, American 980 on ILS 410. America 980, good morning, continue your approach. I will report 1-1-0 vacated. 1-8-1-0-1-3. 1-0-1-3, report when vacating runway 10, American 980. Federal, mantenha a saída, aguarde coordenação com o centro. Ok, agora alta clara, aguardando. Decolar 236, controle 120.8, bom voo. 08, uma boa tarde. Marca 980, check land gear, clear to land runway 10, wind 340 degrees, 1 knot. Hey, clear to land 10, American 980. Hey, Salvador, bom dia. 3153. Hotel. E modula o Rio 5933 para centro de informação hotel. Rio 5933. Afirmativo. Rio 5933 autorizado para Recife, nível 370, via Upper Whiskey 58, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Transponder 5027, controle 120.8. Autorizado para Recife, no nível 370, decolagem da cabeça 190. Pouca, Caju subida. Aero Rio, Upper Whiskey 58. Transponder 5027, 1208, controle Rio 5973. 5973, cotejamento correto, reposte pronto para posicionamento. Azul 4234, autorizado para Recife. Via Upper Whiskey 58, nível autorizado 370. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, responde 5045, controle 120, decimal 8. 4064, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Vacated via taxi Foxtrot and contact ground 121.9. Foxtrot ground 121.9, American 92. Good morning, ground American 980 is vacating 10 for gate 11. American 980 approved taxi via Alpha report before taxiway Juliet. Alpha report before Juliet, American 980.